Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, para todo mundo, pela internet, pelo site atlântida.com.br. Chegamos com telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas e hoje a da Miller vai estar desfilando no Dona Fashion DC Iguatemi às 21h no Shopping Iguatemi aqui de Floripa. O desfile promete ser um sucesso como todos os outros desfiles da Dada Miller e também no Dona Fashion DC Iguatemi Floripa. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Diz aí, Porã. Sou eu, né, mano, velho? É tu sou mesmo, mano. Sou eu mesmo. É nós mesmo, vagabundo. Ainda sou eu, como mano. Diz aquela vinheta da Atlântida, é nós mesmo, vagabundo. É nós mesmo. Pedro Esmanioto. Boa tarde. Beleza? Beleza. O que é que tu trouxe pra gente aí, Pedro? Eu trouxe Alcemar. Smith, Joel Santana. Joel Santana. O Antônimos Gourmet. Antônimos Gourmet. Já tá de bom tamanho, a Betânia vem junto. É o pacote completo. Cara, o problema é sentar do lado da Betânia aqui, que ela fica de pé descalço, tem um chulé essa perna. Fora o garrão. Cara, o garrão não corta a unha do dedão, cara. E é frieira, olha a frieira. Coisa horrível. Cara, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Oh. Bah, desculpa, cara. Ah, sabe o que? Não. Eu vou explicar. Hoje, velha. Tem uma explicação, velho. É que tu chegou faz tempo aqui, a gente tá conversando já há tempo aqui no estúdio. E pra mim a presença dele já está aqui há muito tempo, entendeu? Ele já está aqui presente há muito tempo. É o homem colorado, é o bicampeão da Recopa, é o conselheiro da galera! Lele! Lele, lele, lele! Batucando em casa, hein? Tá treinando. tá batendo o tambor, Lelê. É que assim, porra, eu sou tá um cara que quando a crítica vem a mim de forma construtiva, certo. Eu procuro melhorar. Boa. Como as tuas críticas, as minhas batucadas foram aceitas, porque realmente a minha batucada era uma porcaria, sim. Eu comecei a treinar em casa. Muito bem, boa, aí eu pego lá, vou nos áudios do Clique RBS, vai lá. Fico ouvindo os programas que vocês me anunciam, certo. Aí eu fico lá e treina. Boa, Lelê. Foi bater em casa, então. Você sempre bota uma batidinha em casa, né? Tá te ligando. Eu tô no ar. Eu fico vendo o Mr. P, deve ser um dia muito ruim pro Mr. P. Por quê, cara? Que ele não apenas torce pro Grêmio, o Mr. P é o Grêmio. Certo. O Grêmio agoniza, o Mr. P agoniza. O Grêmio troca de técnico, o Mr. P troca de técnico. O Grêmio tem problema no meio campo, o Mr. P tem problema no meio campo. Sei como é. É, Mr. P? É verdade. E aí ele vê a alegria... Tá sofrendo hoje, Pia. A alegria de um cara que ele considera assim um merda. Um merda. Sim. Um merda. Sim. O Lelê é um merda pro Mr. P. É um merda. Porque o P tem estofo, tem conhecimento, tem visão de mundo. E o Lelê não tem nada. O Lelê é um merda. A única coisa que eu tenho no momento são taças. A única taça, coisa que eu olho pro lado da taça. Eu olho pro lado e tem outra taça. Eu olho pra trás e tem uma taça. Pra frente tem uma taça. A única coisa que o Lelê tem é o Inter. E o Mr. P ele fica se contorcendo, cara. Parece, saca quando tu põe assim sal numa minhoca? Cara. Isso. Valença. É uma tortura pro Mr. P. Cara, eu vou dar uma. Ver o Lelê feliz. Eu vou dar uma mensagem de apoio ao Mr. P e toda a nação tricolor, cara. Pra quem conhece a história da dupla Grenal, cara, sempre a criação, a estreia de um. Né, a inauguração, o surgimento de um novo estádio traz junto consigo títulos. Uma nova era de vitórias. Então eu tô trazendo essa mensagem baseada na história. Que bom, Lelê. Que já é centenária. Pô, que elegância, história. Hein, Lelê? E que eu vejo muito na frente ali, logo ali. Logo ali. Sabe que hoje a Arena vai ficar pronto quando? Em 2013? Lelê, eu te digo que nós, gremistas, nós dispensamos a tua mensagem, seja ela qual for. Mas é deselegante. Eu tentei ser elegante. Mas eu queria dizer uma coisa pro Lelê. Eu quero aproveitar o momento do Inter, que realmente é glorioso desde 2006, pra saber como os colorados sobreviveram aos anos 80 e 90. 20 velho. Anos. Da mesma nossa, forma consigo, que vocês cara. Estão sobrevivendo nos anos 2000. Eu quero, vocês têm que fazer anos a gente não aguenta mais. Abre um curso. Como é que vocês conseguiram eu quero ter horas de aula com o Lelê pra ver como é que isso aconteceu, porque isso realmente não tá dando mais. Olha só, deixa eu falar uma coisa. O mundo é maior que o nosso quarto. Tem muita gente nos ouvindo que não é gremista, é muito menos colorado, não tá nem aí pra Recopa, nem aí pro Grenal de domingo. Não adianta a gente ficar aqui fazendo, promovendo o bairrismo nessa coisa pequena que é a rivalidade Grenal. Não, Fetter, eu só tô pedindo ajuda. Pequena pra gente ficar aqui Mas eu acho que se espetando e tal. Sabe o que tem que fazer? É perguntando. Muito simples, muito simples. Pesquisa, pesquisa sobre a torcida do Atlético Mineiro. Tá aí a resposta. Agora, uma coisa precisa ser dito aqui, porque hoje, aliás, eu tenho que mandar abraço aqui, ó, casualmente e curiosamente sobre o assunto. Fui no shopping hoje, aí encontrei várias pessoas, tem que dar beijos e abraços. E um trio, eu fiquei de saudar aqui, Martina, Nicole e Francine. Três meninas coloradas, de uma faixa ali de 15, 16 anos. E aí eu indaguei, vem cá, mas por que são coloradas? Uma delas com o pai colorado, perfeito. Uhum. Aí eu disse, parabéns, é isso aí. Certo. E vocês duas? Ah, o pai é gremista. É inadmissível. E eu disse, olha aqui, ó, seu Madruga, que é o pai da Francine. Seu Madruga de Pelotas, tenha santa paciência. É um pai não pode deixar o filho torcer para um outro time. Não pode. Cara, é incompetência do pai. Eu vivo no condomínio e tem muita criança lá no meu. Cara, não tem uma criança gremista. Pais gremistas, pais. É o reflexo da década, vascaínos, né, pais flamenguistas, criançada. Tem até vascaíno toda, lá e não tem gremista, cara. Toda colorada. Então, cara, agora, um beijo pro trio, um abraço pros pais, tudo, obviamente. E fica aqui. Atenção, você pai, e em especial em meu nome como gremista. Ó pai! Seja! Ó pai! Ó pai! Henrique Cristo. Faça do seu filho um gremista, pai gremista. É inadmissível que ele torça por qualquer outro time. Faça do seu filho um gremista e ponto. É verdade. E o pai colorado, a mesma coisa. O pai havaiano, o pai figueirense, o pai Criciúma. Tu acha bobagem? Não dá. É que isso mais tarde vai ser problemático. Tu imagina, agora tu imagina a situação, cara. O meu filho vai comigo a todos os jogos do Internacional, certo? Com seu pai. Tu imagina lá pelas tantas quando meu filho tiver a independência dele. Tu imagina se meu filho fosse gremista, que tristeza eu indo pro estádio ver o jogo do meu time sem o meu filho e vice-versa. E aí, junto. Imagina tu chegar em casa ontem. E aí, junto. Campeão, e mais uma vez o teu filho gremista e tu não poder dividir isso com teu filho, cara. E do outro lado também. Imagina o Grêmio agora, o Grêmio ganha. O Grêmio mete 5-2 no Inter. Aliás, estamos na época do 5-2, né? Foi ontem? Estamos na época do 5-2. 14 anos ontem. Tu imagina se o Grêmio mete 5-2, o que é bem possível, porque o Inter vai estar ressacado desta semana. Eu chego meu filho em casa, se fosse gremista, feliz da vida, e eu... Sabe? Não dá, cara. É braço, e alguém vai fazer ele torcer pra um time. Essa que é a verdade. Tem que ser porque o pai. Porque nenhuma criança escolhe o que tem vai que torcer. Mas nesse caso, Pi, é o time que tá fazendo as crianças torcer. Não é um tio mala do Botafogo. É a mídia. É tu olhar pra televisão e ver que em 6 anos um time ganhou 7 títulos internacionais. Mas é isso. Alguém vai fazer ele torcer, tu entende? Pode ser esse time, pode ser outro time. Alguém tem que dizer, não, tu vai ser esse time aqui. Porque a criança sozinha, ela não escolhe. Porque ela escolhe quem ganha. É verdade, Pito. Tem toda a razão. Ela escolhe quem ganha. E se ela escolhe por influência de alguém, alguém influencia. Hoje em dia, quem tá influenciando é a mídia. A mídia, a televisão. É o time. É o Inter. O Inter ganha tudo. O cara cresce e pensa, pô, meu pai é um banana, né? De torcer pro Grêmio, né? Sim, mas aí é que tá a interferência do pai. Porque vai passar pela cabeça dele. Eu quero torcer pra esse time que tá ganhando. E aí o pai tem que dizer, só um pouquinho. Tá ganhando hoje. Amanhã quem vai ganhar é esse. Nós já ganhamos isso, entende? Ponto, é a vida. Beleza, é isso aí, vamos nós, é a nossa vida. Graças a Deus temos todos a opção da escolha, né? Eu vou bater no Lelê no fim do programa. Podemos escolher outro, vamos nós. Rebeldes invadem distrito dominado por tropas de Gaddafi na capital da Líbia. RBD, cara, não tem nada pior que ser cercado pelo RBD, né, cara? O local é um dos principais redutos das forças leais ao ditador que prometeu resistir aos oposicionistas que tentam derrubá-lo e suspeita-se que ele possa estar abrigado no local. Acuado, o Gaddafi convocou mulheres e crianças e todo o povo da Líbia para a luta armada. Tá demorando de derrubar esse cara, né, meu? Tá demorando, né, cara? Cara, eu falei que eu tava com o Gaddafi ontem. Ah, que isso, cara. Eu tava com o Gaddafi aqui no morro. Os caras não... Tá demorando pro Gaddafi virar Gaddafi. O Gaddafi é a cara do João Santana, meu. Também, do Maradona também. Ele é bem parecido, zero de right. Com silêncio. Estudantes da UFSC decidem ocupar a reitoria em Floripa por tempo indeterminado. Através de uma assembleia realizada hoje, eles decidiram ampliar o período da vigília, que inicialmente era de 8 dias. Entre as reivindicações dos alunos estão a melhoria nas condições estruturais da universidade e aumento do valor da bolsa permanência dos estudantes, que é de R$ 364 para R$ 470. É verdade. Protestos dos estudantes iniciaram no dia 17, quando 600 alunos reuniram-se na reitoria e começaram a fazer vigília no local. Isso aí é lamentável, Brasil. permitir que estudantes invadam uma reitoria. Tapa na cara de vagabundo! É verdade, é verdade! Vocês estão malucos! É tapa na cara de vagabundo! É verdade, Marcelo! Vocês estão malucos, cara! Brasil pode tudo, país da bunda mole! É verdade! Tapa na cara de maconheiro! É verdade! Tapa na cara! Olha só, tu não pode fazer isso, Marcelo! Tu não pode. Eu posso falar o que eu quiser, o programa é meu! É verdade! O programa não era do Fetter! Um programa jornalístico é meu aqui. Posto assaltado duas vezes em sete dias na BR-101 em Tubarão divulga imagens do crime. Dois jovens, aparentemente adolescentes, entraram armados no estabelecimento e roubaram R$527 na madrugada desta quinta-feira. Eles usavam pistolas para render os funcionários. Pegaram o dinheiro e fugiram. Na quinta-feira passada, criminosos levaram a moto do estabelecimento, dinheiro e celulares dos funcionários. Apesar das imagens, desculpa aí rapidamente, ninguém foi preso suspeito do roubo desta madrugada. Sabe o que tem que fazer? O que, que tem que fazer? Tapa na cara de vagabundo! É verdade. Tapa na cara de vagabundo! Tapa na cara. De mão aberta? É verdade. Tapa na cara de maconheiro! De mão aberta? É mão aberta na cara, fazendo barulho! É verdade. Tapa Não na existe. Cara! Não existe nada mais humilhante pra um cara do que tomar um tapa de mão aberta na cara. Ah, minha mulher. Principalmente se for na frente dos amigos. É, especialmente na frente e dos amigos. E de uma mulher, né? Pá, eu tomei um tapão uma vez, uma mulher na cara. Frente da... velha! Eu tenho um amigo que uma vez tava num posto com uma amante, e aí veio a mulher dele e pum! Deu um tapa na frente da amante. Ele caiu assim, ele tava no amasso num carro, assim, né? Aí pum! Na cara, ele blum! Por cima do capô do carro, blum! Caiu do outro lado. Todo mundo no posto olhando assim, ele virou e disse assim: rock and roll! Em pouco mais de um mês, três acidentes mataram seis pessoas na curva da BR-285. O trecho é conhecido como Curva dos Castelhanos e fica em Vitória das Missões, no noroeste do estado. Na madrugada de hoje, o local foi cenário de uma colisão entre três caminhões que fez quatro vítimas. A curva, apesar de não ser muito acentuada, está localizada num declive. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho é um dos mais perigosos da rodovia que liga Santo Ângelo a São Miguel nas Missões. Soldados de Dom Pedrito prestam depoimento sobre vídeo com versão funk do hino nacional. Vocês lembram disso? Eles prestaram depoimento hoje em Bagé. O vídeo postado no YouTube mostrava os soldados dançando uma versão funk do hino nacional, o que caracterizou o crime de injúria a um símbolo nacional. Se forem condenados, os militares poderão cumprir pena de 1 a 2 anos de detenção. E nós esquecemos no programa da Uma, e não vamos esquecer agora, de mandar um abraço para todos os soldados neste dia 25 de agosto, que é o dia do soldado. Boa. Hoje é o dia do soldado. Grande abraço para a rapaziada da Brigada Militar, do Exército, do BOI, da Polícia Militar de Santa Catarina, todo mundo junto. O Neila passou em revista tropa hoje. Na segurança ontem lá no Beira Rio. É, o Capitão lá. Maciel, abraço. Capitão Maciel, cara, Maciel, cara, é demais. Para que o Maciel tava lá. Eu adoro põe. Adoro põe. Não é põe, rapaz, é Esse negócio do hino, cara. Pilotão de operações especiais, fica atrás, põe atrás. Esse negócio do hino, cara, vocês devem. Os mais velhos vão lembrar que quando o Tancredo Neves morreu. Grande fera. Foi 85, né? Grande fera, né? Que a Fafá de Belém fez uma versão linda, sim, do hino, vocês lembram, sim, disso? Sim, sim, sim. E vocês lembram que foi linda proibida... Linda para o momento, né? Linda para o momento, boa. Não, pô, a versão era muito bonita. Era só ela cantando. Sim, sim, emocionante. Sim. Mas é que ela interpretava o hino, tudo bem, né? Mas não se interpreta. Mas vocês lembram que proibiram? Sim. Justamente por causa disso? Sim. Porque o hino, ele não pode ser... Não pode haver versões. Exatamente. Do hino. Exatamente. O que eu acho uma babaquice. Ah, não. Porque não pode ter versão. Não, hino é hino. Hino é hino. Para aí, cara. Hino é hino. Tipo, tem um CD da Placar lá, que os caras fizeram versões dos hinos dos clubes. Horríveis. O Vitor Ramil fez uma versão linda do hino do Grêmio. Linda. Mas o Tim Maia fez uma do hino do América. Mas é que o hino do Grêmio é bom. Aí fica fácil. Olha aqui, ó. Esse negócio dos soldados. Eu tô corda também, né, Caio? Tu pede, né? Eu sou uma... Tu é aquele que toma o tapa e oferece outro e toma outro tapa. É uma loucura essa, né? Cara, eu sou adepto do seguinte. O que você ia falar, Pi? Não, eu ia dizer que essa turma dançando hino e tal ali, são soldados, cabos, eu não sei. Mas aquilo dá nítida a impressão de que um inventou, né? Isso. Cara, vamos galera do pretinho aqui, vou fazer uma coisa aí. Isso, vamos e tal. E aí os outros começam a rir. Ah, vamos fazer, cara. Vamos ver. É verdade, não tem noção do que vai acontecer. Mas é bem isso. Assim, mas é uma bobagem, cara. Os caras, assim, tem crimes maiores. É, também é verdade. Muito, mas muito. Eles eram uma versão funk. É que eles estão submetidos, né, Piangers, a leis, crianças, a regras, né, que nós não estamos, né? São eles estão dentro de um quartel. Também, olha aqui, ó. Tem que ter punição, tem que ter punição pra ele ser já. Talvez, um ano de prisão. É, aqui, ó. Talvez numa versão funk, ou numa versão pagode, ou numa versão sertanejo, mais pessoas aprendessem a cantar o hino. Pode ser que sim. Pode ser. Aí eu vou ter que concordar contigo. Eu deixo aqui esta questão. Mas eu acho, cara. Eu acho que todos os soldados... Toda a regra tão rígida, assim, com ícones nacionais, eu acho que é uma bobagem. Nos Estados Unidos, eles reclamam todo mundo que queima a bandeira, né? Ah, estão queimando a bandeira lá? Meu pai morreu por essa bandeira. Não, teu pai não morreu por essa bandeira, morreu pela liberdade de poder queimar a bandeira, inclusive. É isso aí, Magnata, vamos queimar a bandeira. E aí a gente... é um símbolo, cara, é um símbolo. Pois é. E como tal tem que ser respeitado. Mas aí que tá, olha só, olha só, olha só, olha só. Que nem as mulheres valorizam tanto a aliança. É bonito. Aí tu perde a aliança. Ai, tu perdeu nosso amor. Não perdeu, não acabou o amor. Deixa eu falar uma coisa importante pro Piano. Desculpa, Fé, mas a vida é feita de símbolos. A tua vida é feita. Não, não, a vida de todos é símbolo. Não, sim, a minha não, sim. O iPhone que tu tem na mão é um símbolo. Não é, não é. Sim, não é. É sim, os jogos que tu usa, os aplicativos que tu baixa são símbolos. A vida é simbologia, cara. É o símbolo que eu uso. A criação que tu dá pra tua filha. Sinal vermelho, sinal verde. Não, a criação que tu dá pra tua filha é através de simbologia. O amor, o gesto é um símbolo. O carinho é um símbolo, o presente é um símbolo, a cara feia pra uma recriminação, é isso. E a bandeira é só isso. Eu só queria fazer uma comparação rápida. Não dá pra levar tão a sério esse símbolo. Tudo bem. Eu queria fazer uma comparação rápida da falta de respeito, que é o que aqui que o que que é isso, né? Qual é o que incorre onde? Incorre numa falta de respeito para com o símbolo, ok? Sim. Maior que esta falta de respeito dos caras dançarem e cantarem um funk com um símbolo nacional que é o hino, é o que os nossos representantes no poder nacional fazem com o povo. Essa falta de respeito muito maior do que o que fizeram com o hino nacional. Muitas dessas filmadas, sabe? Igual a registradas com como fatos jornalísticos, entendeu? Fatos jornalísticos, história da humanidade. Mas enfim, a gente vai ficar aqui debatendo essa questão sem... Mas chegamos num equilíbrio. Então, onde é que tá a bandeira? A bandeira que vocês estão falando aí. O que tu quer? Queimar a bandeira, Paulo? Já achei que queima do Brasil, então, que pelo menos é verde. Eu tô aí, né? O negócio é... O que o verde significa? Queima na bandeira? Nada, não queima a bandeira nada. O verde significa nossos verdes campos, que já não temos quase mais, né? O nosso ouro também já levaram tudo. E o céu azul no sul do Brasil não existe. Tá na hora de mudar a bandeira, né, Magnata? Algum de vocês aqui sabe qual é a forma correta de dobrar a bandeira do Brasil? Ah, vai tomar banho. Cara, eu fui... A gente vai botar no blog, tu dobrando a bandeira do Brasil. Eu não sei se eu vou lembrar, cara, mas é que tem uma forma. Mas olha aqui, ó. Mas são cerimoniais interessantes, cara, de serem preservados. Não é uma bobagem isso, entendeu? Exatamente. Agora... Por exemplo, é óbvio que não tem nada a ver com a vida do Piange. Claro. E de inúmeras pessoas, a minha também. Dobrar a bandeira, eu não mal e porcamente dobra um lençol. Claro, rapaz. Eu não preciso saber dobrar, mas eu preciso saber respeitar, admirar e valorizar isso que mantém a organização, cara. Agora, não significa que agora, entende? Não é um exagero tal. São cerimoniais legais, cara. Que a humanidade precisa disso. Isso senão aí. Nós vamos ficar bangu. É. Claro. Eu discordo. Tá bem? Mas se todos concordassem... Sim. Né? Tá beleza, tá lindo. Se todos concordassem, não haveria guerras, né, gente? É verdade, Porã. É verdade. Mas olha, se tu quiser... É verdade, né? Quem está nos ouvindo, ou de vocês quiser um dia dobrar a bandeira, o correto é que as letras fiquem pra cima. Na última dobra. Tá. As letras do Ordem e Progresso. Vou me lembrar disso. Não, porque tu vai dobrar e vai ter que entregar a bandeira pra alguém, tá? Sim. Em cima, a parte que está em cima, que tu tá vendo, tem que ficar o azul... aparecendo as letras, é bem fácil. Sabe que é emocionante, pelo menos pra mim, lógico, emocionante o encerramento, por exemplo, das Olimpíadas, quando eles fazem a dobra da bandeira. Exatamente. E é entregue pra próxima sede das Olimpíadas. Pra mim, isso é emocionante. É um símbolo. Exatamente. Os cerimoniais, eles são interessantes. Tudo quanto é cerimonial é interessante. Gostando ou não, tem, né, tudo tem um porquê. E por não termos, por muitos cerimoniais terem sido extintos, né? A sociedade, algum tempo atrás, ela era cheia de cerimoniais, de coisas, né? De rituais. De rituais, de etiqueta, inclusive, isso, né? Mesmo. De educação. Verdade. Que se perderam ao longo verdade, do tempo. Porã. Se perderam ao longo do tipo tempo. Tipo a bênção. Lembra? É. Pô, no tempo do nosso pai, da nossa o mãe, pai. Cara, isso há 40 anos, 50 anos, pai, era obrigatório pedir bênção. É. Bênção, padrinho, beijava a mão e pá, imagina hoje, tá louco. Ah. Vamos virar aí, Mr. P. O filho chega em casa, tarde da o noite. O filho ou o pai? O filho chega em casa, tarde da noite, e encontra o pai. O pai. Na sala com o robô do ladinho ali. Robô? Ah. E o filho pergunta, o que é isso? Pai. O pai. É um robô detector de mentiras. Rapaz. Complicou. Ah, complicou. Aí o pai pergunta, onde você estava, meu filho? O filho respondeu, na faculdade. Fiquei até tarde fazendo um trabalho e aí nisso o robô vai pra trás, o moleque, pá, mete um tapão na cabeça. Tapa na cara de vagabundo! Exatamente, Marcelo. É. Pô, mas o que é isso, pai? Ah, eu falei, é o robô detector de mentiras, agora conta a verdade. Tá bom, pai, tá bom. É que eu tive aí um... Ah, eu tive uns rolos aí com a minha namorada e tal, aí cheguei tarde, né? É isso. O robô levanta a mão e pá! Tapa na cara de vagabundo! Na cabeça do cara. Tudo bem, eu tava na casa dela, pai. Ah, é, muito bonito. E fazendo o quê? Aí o filho, ai, ai, ai, já meio desconfiado o robô. Ah, eu tava lá assistindo um filme e tal, outro tapa, puf, na cabeça dele. Tá bom, pai, tá bom, só um pouquinho, tá bom, vamos falar a verdade. Se é pra ser assim, vamos lá. Eu tava vendo um filme pornô, depois a gente transou a noite toda. Caraca, é isso aí, que saco, mano. Eu tenho que tá falando isso aí pra ti, pô. Aí o pai, indignado com o filho, diz, meu filho, que vergonha. Não é a educação que eu te dei, meu filho. Eu nunca na minha vida menti pro meu pai. E nisso não. O robô vai pra trás e pá! Na cabeça do pai. Do pai. Aí vem a mãe correndo lá de dentro, para na cozinha, olha. Tá vendo só? Tá vendo? É? Só podia ser teu filho fazendo isso tudo. E o robô pá! Na cabeça dela. Ah! Mas não era! Mano, Leonel Bagolin. Ah, oh, o grande Bagolin. O popular Bago. Ah, o Bagolin, vou te dizer. Lembra do Bago, filho? O Bagolin. Ah, o Bagolin. Família tá, Bagolin. Tá bom. A família dos Bagos? Dos dois Bagos. Família dos Bagos. Achei que era outra coisa que você me mostrou no banho quando eu era pequeno. É o Bago que o jogador do Independente deu ontem, só pela lateral. Tá, lembra? Tá bom. Tô enviando alguns ditados ditos por machos de verdade. Em terra de macho, quem pede drink é gay. Diga-me com como tratas o garçom e eu te direi quem é. Só drink bacanas. Boa. O bons drink. Bons drink. O pior amigo é aquele que não bebe e não fica depois do jogo pra uma geladinha. É verdade. Quando a aposta é grande, o dealer desconfia. Pau, o dealer. Uau. Que beleza, hein? O dealer. Mas vale o controle na mão do que levantar pra trocar o canal. Muito mais. O bom uísque a casa entorna. Uma latinha não faz verão. E pra terminar, quem casa consente. Quem casa consente. Essa aí é a mais certa de todas. Mais sábia de todas. Casa Leonel consente. Bagolin. Valeu, Bagolin. Abraço. Vai, Lelê. Eduardo Amaral. Ele mora no Campeche, Floripa. Que beleza. Beijo pra família Amaral, boa. Maurício e Jéssica Amaral. Principalmente pra Jéssica. O Maurício ainda não tô com saudade. Então o Eduardo Amaral nos manda aqui uma diferença entre macho e muito macho. Macho. O cara chega em casa tarde da noite, após uma festa com os amigos, tu é recebido pela tua mulher segurando uma vassoura e chega pra ela e diz assim, ó, vai voar ou vai varrer? Velha! Velha! Muito macho é chegar tarde da noite em casa, após uma festa com os amigos, cheirando a perfume e cerveja, batom no colarinho, dá um tapa na bunda da mulher e diz assim, ó, tu é a próxima, gordinha! Agora é tu, gordinha! Ele pediu pra mandar um fiada pô. Pô, essa aí eu não posso aplicar. Batom de colarinho o neto que conta a história, né? Que chegou. Do chegou pai dele, no bagre. Ah, é demais, e a mãe dele perguntou: isso aí é batom? É, batom. De mulher? É, de mulher. Tu acha que meus amigos usam batom? Meus amigos usam batom? Ele pediu aqui pra mandar um. Pode ficar tranquilo aí? Pode ficar tranquilo. Pudim? Pudinho. Vai, pudizinho? Vamos repetir o pudizinho? Porã, pede desculpas pro Maurício Amaral. Sabe por quê? E o fia da puta. Falou que não tava com saudade dele ainda. Ele não tá ouvindo, né? Tá sim. Ô, cara, só porque o fia da puta. Agora já tô com saudade dele. O fia da puta, ele disse que me chamou atenção, cara. Mandar um fia da puta pro monstro do Campeche. Ah! Ué, que tem um monstro no Campeche. Tem monstro em tudo quanto é lugar. Tem monstro em tudo quanto é lugar. Há vários monstros, inclusive, aqui no Morro Santa Teresa. Abraço pro Jairo, falando em Morro Santa Teresa. Qual é o Jairo? Jairo Bauer. O Jairo na esquina. O Jairo. Hoje. Tá bem, falou. Que coisa. Vai, Porazinho. Olá, amiguinhos do Petinho. Meu nome é Saf Kedash. Como? Saf Kedash. Saf Kedash. É turca? É Líbia. A Líbia? Ui. Eu sou Líbia. E moro aqui em Porto Líbia, Alegre. Líbia do Líbano mesmo? Não, ela da Líbia? É da Líbia. Ah, tá. Se fosse do Líbano, seria libanesa. É verdade. Né? Moro aqui em Porto Alegre já faz algum tempo. Gosto muito de ouvir vocês. Neste tempo de revolta na Líbia, tenho ficado muito preocupada com o meu país e ouvi-los me traz paz. Que legal, que bom. Mas não é por isso que eu tô escrevendo. Escrevo pra contar um sonho muito estranho que tenho tido com vocês. Acho que este sonho deve ser por causa da repressão que as mulheres sofrem na Líbia. Maravilhosa, maravilhosa. Adorei o e-mail. Já sonhei algumas vezes que o mundo fosse bastante feminista. Era muito engraçado. Mas o que era estranho é que as mulheres frequentavam prostíbulos. O pior é que o mundo tá virando feminista, cara. Isso tá me deixando preocupado. As mulheres frequentavam prostíbulos nesse mundo feminista. Calma, calma. E vocês, pasmem, eram prostitutos. Nós. Sim, somos garotos de programa, né? É. Em um prostíbulo que ela frequentava no sonho. Que e a gente dançava lá. Como é que eu tava vestido? Quero saber como é que eu tava vestido. Foi música, nossa, é, nossa, só de tanguinha. Não era essa música. Bota o Kaled no prostíbulo. Show nacional hoje, hein, gente? Com o Iglenho Burter. Apresentação hoje. Adoro. Ele tá vestido todo hoje. Tanguinha. É, hoje ele tá vestido de enfermeiro. Salva-vidas, gente. É o Iglenho. Olha quem tá chegando aí, Rodaica. É esse, ô maluco. Rodaica chegando aí. Ah. E aí, Thaís? Sejam todas bem-vindas, a galera aí do Menininhas Básicas. Muito bem. O que mais, Porazinho? Ela disse que no sonho elas faziam um teste, né, na rapaziada. E aí, dependendo da reação, um de nós era escolhido. Teste de aterramento? É, mais ou menos isso. Oh, meu Deus! Que bom que foi tu que falou. Que beleza. Eu tô falando desse sonho ainda. É que tem como falar, né? Tem jeito pra falar. Eu falei do jeito certo. Muito bem. Eu não vou nem pedir pra que tu repita a palavra. Nem que pedisse, repetiria. Né? Dependendo da reação, um de vocês era o escolhido. Eu não vou contar quem eu escolhi. Até mais. Ah, não me importo que divulguem meu nome, pois ao fazerem isso, me sentirei liberta da opressão que vivi durante anos na Líbia. Sensacional. Tá. Nosso ouvinte, repete o nome dela. Asaf Kedash. É Asaf ou A é artigo definido feminino singular? Isso aqui é sacanagem, cara. Não, não é. O nome dela é Asaf ou é não, Saf? Não, sabe por que é sacanagem? Não. Porque sabe qual é o outro nome dela? Ah. Saf Kedash Ereca. Só no fim, essa Tupi, é tá árabe. Brincando comigo. Essa cara é árabe. Só no fim, só no fim. Safadã que é da Xerá. Safadã? Ah, cara, que isso? Safadã. Cara, assim, eu detectei. Safadã que é da Xerá. Ah, vocês estão brincando comigo? Tô falando, cara. Eu leio todo o e-mail sem saber. O Arthur. Esse e-mail, quem mandou pra Caixa do Pretinho foi o Porã. O Porã é que eu recebo, né? Mandou. Eu recebo os e-mails e tu envia. Esse não foi até o fim. Tem a Safadã que é da Xereca no Facebook. Esse não veio com foto. Safadã Kedash Ereca. É a nova amiga muito do Face. Muito bom, hein, cara? Parabéns a você que produziu este. Mas é que tu sabe que. Este nome. Tu sabe que no, eu li o início, né? E achei o início interessante, aí passei pra produção. Certo. Até porque eu tenho recebido muita coisa, né, pessoal? Falou em dançarina. No teu e-mail pessoal ou no programa de organização? No programa de organização, relacionamentos após o Pora, Atlântida. Né? Mas eu quero dizer pras pessoas que querem participar do Pretinho Básico, envie e-mails para Pretinho Básico. @atlantida.com.br. Eu já tenho muito o que fazer. Tá bem. Obrigado. Olá, galera do PB. Tem um cara de aniversário aqui querendo falar bobagem. Eu recebi um bilhete. Fala, Arthurzinho. O Mr. P me entregou aqui e diz o seguinte: estagiário pelado. Parabéns pra você, tudo de bom, sucesso e saúde. Vê se não anda muito pelado por aí, vai pegar um resfriado. Manda um beijo pra equipe do Toque do Barra. Um beijo. Feliz aniversário lindo. Beijos, Vanessa. E toda beleza. Obrigado, galera do Toque do Barra. Sensacional, valeu. Que bom, hein? Galera, gostaria de pedir a ajuda de vocês para um grande amigo que se chama André. Ele está realizando uma campanha de aniversário para sua mãe, que completa 53 anos no dia 27, agora, depois de amanhã. É? Hoje é 25, 26, 27, sábado. A situação dela é que a cada 15 dias ela tem que realizar uma transfusão de sangue, pois a doença dela se chama mielodisplasia, onde o sangue não se renova, portanto ele envelhece. Isso já vem há mais ou menos um ano e meio, então seu filho está realizando uma campanha para que todos deem a ela um presente de aniversário, que é a doação de sangue. É bem simples, basta chegar no banco de sangue do Hospital Mãe de Deus, aqui na José de Alencar, número 286, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6:30 da tarde, informando o nome dela, que é Rosária Modernel Pinto. Rosária Modernel Pinto. Que aí a gente vai estar ajudando, vai estar dando presente de aniversário para dona Rosária, que precisa renovar seu sangue a cada 15 dias. E é um pedido do nosso ouvinte Felipe Sena, em nome do seu amigo André Pinto, que quer realizar aí o sonho da Rosária, que é trocar novamente o sangue daqui a poucos dias. E sempre relembrando que a doação de sangue é muito benéfica para quem o doa, não só pela parte psicológica de estar fazendo bem para uma pessoa, mas que a renovação do teu próprio sangue é benéfica para o corpo, comprovadamente. Né? Comprovadamente comprovado. Por um spam que a gente recebeu agora tarde. Não é spam, é verdade. 26 minutos para 7, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós aqui. Olá, galera do PB. Dia 25 de agosto, vou fazer 18 anos. É hoje, junto com o 180 do KG. E eu quero que vocês me ajudem a ganhar meu presente de aniversário. Quero uma mulher mais velha, de mais ou menos 30 a 45 anos. Mas se não rolar, analiso propostas de mulheres abaixo dos 30 e acima dos 45. Daí ele bota aqui: lá vai eu, branco, 1,75m, 68kg, tipo físico atlético, pratico esportes e faço academia. Sou um pouco tímido às vezes, mas as gurias mais novas me adoram. Mas eu gosto mesmo é das mais velhas. Gosto muito de viajar, conhecer lugares diferentes e tudo mais. Diversão é comigo mesmo! Uhul. Bota ele aqui. Então é aqui, ó, se quiser se perder, é só me achar. Guri mais novo. Olha aí que beleza. Foi tu que botou, Arthur, isso aqui? Não, né? Guri mais novo, @hotmail.com. Muito criativo, né? O guri mais muito novo. Muito bem. Não foi o Arthur, tá apaixonado. Tá apaixonado, né? Inclusive, nem vai no churrasco hoje. Esse rapaz vai ser muito feliz a partir do momento que ele encontrar essa pessoa com mais experiência que ele procura. Como é que ele não vai no aniversário, no churrasco, hoje é aniversário dele? É que a namorada dele tá fazendo um aniversário surpresa pra ele. Ela que espere. E os colegas? Lingerie nova, hein, Arthur? Lingerie nova. Tá fazendo um aniversário. Eu já dei um confere. Não é namorada, na verdade. Como é que chama? Ficante. Amiga, né? Amiga. Amor da minha vida. Olá, guris do Pretinho. Me chamo Patrícia e quero divulgar que quero dividir meu apê em Criciúma, pois preciso pagar luz, água, etc. Eu faço facul na Unesc, trazer referências, claro, de preferência mulheres, para o apartamento na Avenida Centenário. Para contato, o e-mail é Pati com Y, Pati _ gata. Pati _ gata. É só mulher que pode ir? É só mulher. @hotmail.com. Tava querendo, Semar? Semar tá louco pra se livrar do Adão. Eu não conheço nenhuma Pati feia. Só tem Pati gostosa. Eu não posso ir? Pô, se tu quiser, pode, tenta. Pode, a tenteada é livre, Semar. Ah, vai fazer uma obra em Criciúma lá. Pati com Y _ gata, @hotmail.com para contatos. Pati. Obrigada e um beijinho em vocês. Muito bem. Tem gente que tem uma obra lá em Criciúma. É verdade. E aí, Almir? Ô, como é que tá, querido? Eu tô muito bem, querido. Você tá bem? Paulo, tô bem. Cadê aquele velho caolho? Quem? Que tava aí uma da tarde. Paulo Santana. É. Paulinho Santana. Desgraçado. Paulinho Santana não tava. Ele te chamou de mau caráter, cara. Eu não, tem uma coisa que eu não aceito, é te difamar. É, né? porque não tem nada em ti que tenha defeito, que mereça ser difamado, que mereça ser xingado. Eu não vou discordar. Tudo em ti é perfeito. Eu não vou discordar de ti, Almir. Não vou discordar. Não posso aqui discordar do meu sócio. É verdade. Né? Pra não ter problema na empresa. Tu és incrível, tu és incrível. Eu também acho, às vezes. Eu acho que eu sou incrível. É verdade. Gente, o carro hoje em dia tá muito caro. Depende do carro, disseram, né? Disseram esses dias que o carro ia vir sem espelhinho retrovisor. Eu sou a favor, porque quanto mais barato for, melhor. E agora nós estamos lançando a Almir, que tem aí. A Almir, que tem um carro sem nenhum espelho retrovisor. Pra mulheres, que então. Que legal isso aí. Carro exatamente. Pra mulheres. É, exatamente. Que não usam mesmo. E vem com opcional. Não vem com ar-condicionado. Tá. Mas vem com um opcional mais barato que ar-condicionado, que é o ventilador de teto para carros. Mas pô, que demais! Bom, então, em vez do ar-condicionado, fica um ventilador de teto. Bom pra se espreguiçar dentro do carro, né? Exatamente, fica girando ali. E qual é que é o pé direito do carro? É o mesmo de sempre, não sei, tu nunca me disse, não é? Aquela tua nave lá, com certeza é mais, né, querido? Agora, nós estamos fazendo só pra Puma. Só pra Puma. Só Puminha, com ventilador. Pô, eu tive um Puma, tu sabe disso. Sabe, né? Por que é bom, né? Porque daí fica bem ao alcance aquelas cordinhas. A cordinha, da velocidade, o badalinho. Da velocidade, exatamente. E as passam tudo de ferro, bem afiadinho. Mas conversível não dá, Puminha conversível já não dá, né? Dá. Como é que faz? Nós penduramos com arame. Nós fazemos de tudo pra te agradar. Demais, né? Cara. Por mim é conversível, é um aramezinho, pendura, e aí o ventilador... Bota um como se fosse um varal lá no capô, um varal lá na traseira. Lá ventilador, tá um varal, tá penduradinho, coisa... Foi. Quando girando, viu, já tá girando. Oh, e é um sucesso, cara. É um sucesso, cara. Quantos já vendemos, Almir? Já vendeu mais de 1.000, cara. É mesmo, Almir? Mais de 1.000, exatamente. No Almir que tem mania. No Almir que tem mania. Que massa, hein, Almir? O Casara deve estar feliz da vida. Deve estar. Almir que tem mania é um sucesso. Nenhuma reclamação do produto, Almir? Porque nós estudamos na NBA, né, cara? Aonde? Na NBA. Não. NBA. Eu e tu, a gente fez NBA, fizemos MBA. Com o Casara lá. Casara, eu, tu e o Casara. Sim, mas ele fez em Massachusetts. Nós fizemos aqui em Porto Alegre. Ohio? MIT, é outro nível. Tá muito bem, a empresa tá muito bem. Demais, cara, demais. Que grande bom. Abraço pra eu ti, fico muito feliz. Grande abraço pra ti também, Almir. Um beijo, perfeição. Que isso, eu fico até constrangido. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Voltamos com o Pretinho Básico pra todo mundo ouvir. Muito obrigado pela audiência, pela parceria com o Pretinho, com a Atlântida. 14 minutos pra 7. Vou dar um toque aqui, hein? Agora eu vou liberar. Libera. Ai, como eu tô devassa. Hoje eu tô devassa. Libera tudo. Tô devassa hoje. O meu lado devassa tá na área, diz aqui no texto. Vocês gostam quando eu tô devassa, né? Adoro. Que maravilha. Adoro também. Adoro. Adoro quando eu tô devassa, né, Neila? Adoro. É quando a gente solta o lado devassa, que tudo fica mais legal, mais divertido, mais descontraído. Então eu quero ver o lado devassa de cada um de vocês hoje no churrasco da firma. Onde estaremos bebendo só devassa loura, suave e gelada. É maravilha. Vamos realizar o sonho daquela ouvinte lá que sonhou com a gente. Que isso. Então hoje lá no Girina, toda devassa que vocês beberem é por minha conta, tá? Ah, é. Hoje eu tô botando lá, devassa pra todo mundo. Resolveu abrir a mão. Claro, muito bem. 13 minutos pra 7, vamos ver aí, Joel. JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Diz pra mim, Joel. E de reverie de várias notícias of the world, of the mundo, of the soccer, of the Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito bom. Fala aqui, do Figueira um pouco aí, ô Joel. Vamos falar primeiro do Figueira então, pô. Isso aí. Fala do Figueira. Wilson diz aqui, ó, Classic é campeonato à parte. Classic é um campeonato à parte. É, Classic é um campeonato à parte. Goleiro diz que de partida vai mostrar de strong do de futebol catarinense, tudo é Brasil. Boa. Exatamente. Boa. Agora vamos pro de Havaí. The William, Winkle Jokes, ele dá uma brincadinha. É bom marcar no Scarpelli. Ah, é? Ele defesa. Goleador tem goleador deu. Tá com moral pra brincar, William. O William tá com moral pra brincar. O Havaí tá bem, né, William? Goleador have the good retrospecto de incêndio do Derrival temporada 2000 do Eutásio Leva. Vai. Sim. Brincando, William. Rinaldo de International. Internacional. International. De La Torre sobe. Titular of the Recopa, atacante conquista espaço de titular time do Inter. Ortiz aposta que o garoto deslanchará de pouco marcar o gol de Heavy Corte de Match. É verdade. Boa. Eu acho que ele é uma boa dupla, uma boa companhia pro Damião. É excelente porque ele é de uma característica diferente. Totalmente. Do Damião. Porque o Jô é muito parecido com o Damião. Eu tô falando a característica técnica, não me interpretem mal. Tá? Então eu acho que fica ruim, né? A gente com dois jogadores muito altos com pouca velocidade. O De La Torre é corredor e... Exatamente. E até passa mais. Se tu vê, tem uns dois ou três lances ontem, inclusive no segundo gol do Damião. Ele chama bastante marcação. O De La Torre está ao lado do Damião, pronto pra botar a bola pra dentro se o Damião quisesse dar bola pra ele. Isso então, mesmo. Ele tá bem colocado. Esse guri vai longe. Pronto pra botar a bola pra dentro se o Damião desse bola pra ele. Mas sim, corrige... é que o Damião prefere botar a bola pra dentro. Ele mas mesmo. Ele não é muito habilidoso, resolve. Né? O De La Torre. Não, não, muito habilidoso. É assim, cara. Ele é aquele jogador que pega a bola e parte em direção pro gol. Pô, olha o passe que ele deu pra bicicleta do Damião. Pois é, eu tô achando que foi meio sem graça. Sabe quem é que me mandou? Sem querer aqui. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Fala, fala, fala. Sabe quem é que mandou mensagem no celular ontem, assim que acabou o jogo, cara? Quem? O Sobs. Pô, que demais, velho. Vibrando, que disse, Sobs? É campeão, Lelê. Saca? Pô, o cara é certo que ele tava vibrando. Tu sabe quem é que me mandou um torpedo ontem, depois que acabou o jogo? O nosso querido amigo Felipe Assunção. Cara, não, esse menino... Tu sabe o que que esse doente... Eu sei, o mesmo que ele mandou pra Lipe, mim. Ele é, ele é sobrinho do KG, o Lipe. Ele é sobrinho do KG. Esse menino tá precisando... De uma tunda de laço. Não, ele tá precisando de remédios. Deixa eu dizer, cara, o que disse meu amigo. Meu amigo, meu querido irmão, o Lipe, tá? Meu irmão também, por isso que eu tô dizendo. O Lipe disse o seguinte... Quer dizer, então, que se não fosse a derrota pro Mazembe, seria tríplice coroa. Olha isso, cara. Olha onde vai a doença do ser humano, isso, cara. O que tu falou agora? Aonde vai o quê? Seria. Aonde vai o quê? A doença. E doença se cura com o quê? Remédio. Então por isso, Lipe, eu sei que tu tá nos ouvindo. Procura uma ajuda, cara. Procura, Lipe. Procura. Ser... Tem bons profissionais. Mas no espera mercado. Domingo, Lipe. Excelente. Procura remédios. A partir de segunda. Que talvez a ajuda a partir de segunda seja em outro nível. Né? Assim, que vai que o Grêmio ganha do Inter, é bem possível que ganhe, daí tu já tá mais tranquilo. Seu Joel, o senhor me permite só dois abraços aqui no espaço do Bola. E o resto vai permitir. Que é o pro João Pedro Langaro, cara, que é um amigo que eu fiz pelo Twitter, cara. Ele é um santista. Não, cara, eu. Cara, vocês são umas bichas, mano. São umas bichas de 12 anos de idade. É brincadeira, né, cara? É que no Twitter tá tanto imbecil, cara. E aí tu debate com uns caras legais, como esse aqui, que ele é santista e mora no Rio Grande do Sul. Sabe que imbecil nosso. Só tá onde já... o imbecil tá também. Sim, também. Eu me considero meio imbecil às vezes também. Vocês se encontraram já? E, cara, e pras gurias do Donas da Bola, cara, que é um site, um blog só de mulheres que escrevem sobre futebol, que também são ouvintes. Bacana. Escrevem bem sobre futebol, melhor que muito barbado por aí. Show de bola, Lelê. Rolou o webcam já, Lelê, com teus amigos. Era isso, Joel. É só do Descerrete, de estreante Grenal Gilberto Silva. Diz que 100% não será o bastante, porra, pra ganhar o... Do cacete do... do Grenal, Tu te entrega, né? Poxa, tu era técnico no Grenal do Gol Mil. Tu te entrega, Gol Mil, né, Fernandão, pô. É. Fernandão não, tu esqueceu que tu era o treinador? Tu que botou o Fernandão em campo, rapaz. É o álcool, pô. O que eu faço é o quê? É o Ronaldo, pô. Não é culpa minha, porra. Ô, Joel, aproveitar o futebol aqui, ó. É um e-mail do Hélio. Dizendo assim, ô Féter. Fala aí. Não tava certo no programa das 13 ao dizer que o Damião saiu direto da Várzea pro Inter. O Leandro jogou o Campeonato Catarinense da primeira divisão pelo Atlético de Ibirama. Que falha da nossa parte. É, aí o Hélio ficou bravo. Boa, Hélio. Boa. O Damião estava no Atlético. Não é Várzea, claro que não. Não, claro. Damião. Mas o que se disse... Mas eu já fui no estádio do Atlético de Ibirama e os radialistas ficavam num galinheiro do lado do Várzea. Não, e tem outra. Quando o Damião não é Várzea, mas. Mas é quase. Uma é das quase, primeiras cara. Vezes que ele fui visitou na final do Catarinense, cara, Criciúma e Atlético de Ibirama. Há dois anos atrás, o Damião estava jogando no Atlético de Ibirama e no início do ano passado, então 18 meses atrás, né? O Leandro Damião era o centroavante do Inter B. Sim, mas é quando ele veio aqui. Não, o Federer só falou da Várzea, porque quando ele veio aqui, ele começou e realmente o surgir dele, o apareceu, não, foi muito rápido. Não surgiu repetido. Em nenhuma categoria de base. Rápido, isso, né? Ele surgiu na Várzea. Foi muito rápido a ascensão. Hoje ele é o cara que mais fez gol no Brasil na temporada. E outra correção, já que estamos corrigindo aqui, ó, do Luiz Carlos, da companhia Remer Indústria e Comércio. Caros amigos, tô ouvindo o programa nesse momento há 1h30 e ouvi vocês comentários sobre o modelo de Fusca. Tem 1.600. O Porã fez a colocação dizendo que não existia e tal. Não, eu afirmo, sou de Passo Fundo, meu avô tinha 1.600, dois carburadores. A cidade que moro hoje tem o nome de Mato Castelhano. Além desse Fuca, ainda tem 1.200, 1.300 e 1.500. Adoro o programa de vocês. Pede pro Geis mandar um zalado pra minha esposa Grace, que viciou ouvir vocês e pode ficar pra mim. Atenciosamente, Luiz Carlos Viebrantes. Legal que essa cidade aí, Mato Castelhano, né? Tem dois sentidos, né? Mato Castelhano e Mato Castelhano, né, Magnata? Ô, pause, chegou um torpedo pro Lelê. De quem é, Lelê? Leandro Damião. O que que diz aí o torpedo do Damião? Deixa eu ver aqui. Lezinha Machado. Grande fera. Damião, rapaz. Que é isso, rapaz? Leandro, velho! O que diz o Damião? Cara, sério, né? Tô ouvindo vocês. Aí, ô, valeu, Damião, obrigado grande, por Damião. Tudo, Damião. Obrigado mais uma obrigado vez. Obrigado por tudo, Damião. Elogiamos muito aí a uma da tarde o teu trabalho. É aí, verdade. Guarda Damião. Aquela cachaça, meu guarda a cachaça que eu te dei. Mais lá, do que o teu futebol, eu tenho a elogiar o teu caráter, Damião. Boa. A tua criação, o berço que a tua família te deu. E o bom te gosto gruda nesse teu pai aí, que o teu pai é o cara, Damião. Bom gosto pra carro também, né? Gosto. Tá, e não faz nada no domingo respeito ao teu amigo aqui. Ó, ah, respeito, é. Teu caráter. É, deu, Damião, dá uma fica em casa. Vamos girar aí, vai daí, Porã. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Fernanda. Oi, Fernanda. Sou de Chapecó. Não é pegadinha? Mandei um e-mail para o Porã, porque eu não sabia nem o osso para mandar. Vê só, né? Estão divulgando demais aqui o troço. Venha enviar esse e-mail, pois já estou indignada com todo esse preconceito com as mulheres. Eu escuto vocês todos os dias e não tem um dia que vocês não comentem nada que despreze todas as mulheres. Acho que hoje a gente não falou nada, cara. Mas eu falei isso ali do macho e muito, muito macho. Ali o... Falou, falou. Da vassoura. É isso aí, da vassoura. Se a gente não falou, pensou. Se a gente não falou, pensou. É, isso aí. Cara, mulher precisa de terapia, né, cara? Terapia, terapia o cheia tanque, de louço, a geladeira pra cuidar. Isso aí. Ó, aí, viu, Fernandinha? Chapecó. Então vai aí uma pequena historinha onde conta como foram distribuídas as coisas no tempo de Adão e Eva. Então manda. É uma piada velha, eu acho, isso aqui. Parece. Ou não é, sei lá. Piada velha do Porã. Apoio. Tá muito devagar, hein? Mas é piada velha? Estava no paraíso Adão e Eva. É uma piada velha? Parece ser. Piada velha do Porã. Se não gostou, venha comer uma torrada! Talvez as mulheres riam. Estavam no paraíso Adão e Eva, então chegou Deus e disse... Adão! Adão e Eva, eu tenho duas coisas para entregar a vocês, uma para cada um. O primeiro é algo que te dará, que dará a vocês o poder de fazer xixi de pé. Então o Adão se agitou e disse: eu quero esse, senhor! Esse aí pra mim! Ah. Esse aí pra mim! Já pegou. Então Deus deu a Adão o pinto. E ele saiu pulando de felicidade pela areia da praia, brincando com o que tinha ganhado, escrevendo na areia o seu nome com o presente que tinha ganhado. Deus, indignado, então disse a Eva: pois é, Eva, o cérebro vai ser seu. Ah. Eu não quero cérebro, eu não quero cérebro. Galera, adoro vocês. Vocês são minhas companhias diárias para idas e vindas do trabalho. Tenho certeza que muita gente deve achar que eu sou louca em rir sozinha dentro do carro. Obrigado. Fernanda Necker, de Chapecó. Obrigado, Fê. Muito bom. Tá na hora de entregar. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de entregar. Tá na hora de entregar pro Cid Moreira. Pro Cid Moreira. Para que ele nos traga. Para que ele nos traga. Uma mensagem edificante. Boa para noite. Que saiamos daqui do nosso expediente, do nosso ambiente de trabalho, onde passamos horas dividindo, compartilhando com a nossa audiência, a nossa alegria e, obviamente, a alegria da audiência. Tudo bem, Cid Moreira? Que palavras você sempre fala, assim, é a convivência com é a convivência contigo, né, Cid? Ah, que bom. Eu estou satisfeito em saber que, de alguma forma, Cid Moreira, trabalhando. Acabou, acabou. Um abraço para todos da Droga Rara do Shopping Barra. Eu posso fazer os salmos? Não, infelizmente eu me passei no tempo de novo aqui, atrasaram o relógio, 3 minutos, está começando a Voz do Brasil. Eu vou fazer os salmos. Tá, então vai, vai. Faça. Posso fazer agora? Pode, 1, 2, os salmos diz assim. Voltamos amanhã, tchau. Puxa, mas ele me corta mesmo, né? Não. Faz só pra internet, então. Fazer o quê para a internet? Faz um pum só pra internet. Vou fazer o teu rabo.